Nilson, nota 3, Recife 310, autorizado via Peruísco 58, decola pistola 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120, decimal 8, aciona 5522. Do litoral sul, mantendo 500 pés, Romel. Sempre mantenha condições visuais no litoral sul. Condições visuais, na escuta, Romel. Mike Juliette Romeu, confirma onde irá fazer o sobrevoo? É, no DIC doutoral, para a federação, senhora. Sempre, Mike Juliette Romeu. Flight level 370 to Recife via Upper Whisk 58. At takeoff, Romeo 0 left turn, Puca departure and Caju transition. Depart control 120 decimal 8, clock 5527, American 980. Bom dia, trip 5514, decolando a sua escuta. Then clear to Recife, the climb to flight level 370, use up the Whiskey 58 on departure from 1-1-0, left turn, Puka departure, Caju transition, departure frequency 120.8, spot 5527. Affirmative, report to the push set up, American 980. American 980, roger. Tráfego Salvador, muito bom dia, TAM 3290, tem transformação índia, transmissão 330 para Aracaju. 3890, confirmando. Estou com o senhor, 3890, tem transformação índia, transmissão 330 para Recife, seu corrente. 3890, Recife, 330, via Peruísco 58. Decola pistola 0, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 120, decimal 8, aciona 5523. Sete, Kilo Ceará Lima. Então, Aracaju. O controle 120, decimal 8, aciona 5523, até 3890 na posição remota. Correto, reporta pronto, Bush, 3890. Bota pronto, puxa, 3290. Falou, tomador é bom, 930 para o táxi com 176 a bordo, 3 horas e 5, alterando a Natal. O Gol 9030, livre táxi, Índia, ponte para dar 102, 862, que legal, 908. Táxi autorizado, via Índia, ponte para 862, Gol 9030. Para posto de estacionamento, posto de cargo 6570. Posto de cargo 6570, autorizado para inspeccionar, por táxi. Esse é um ataque 6570. O Mike Sway Charlie, solta. Mike Sway Charlie, na escuta. Mike Sway Charlie, aos 2:30 dessa hora, será fechada a pista. E, então será autorizado o reboque. Então, até esse momento, vai manter posição aguardando. Para não preterir as aeronaves para o táxi. Ok, só após os 2:30. Controle o papapá, Mike Leite Romeu, tá levando a linha do litoral, ingressando na parte do Pitaçu. É, esse Mike Leite Romeu. 1897, chame Centro Recife, 133-25, alterna 1251. Poderia confirmar a frequência para o 1897? 133-25, alterna 1251, gol 1897. 133-25-251, bom dia, boa noite, Anjo. Quilo Serra Lima, decolado 08, controle 1208. 208, obrigado. Controle Papa Romeu, Quilo Serra Lima, decolado 97, perfil Arbor, na sua escuta. Papa Romeu, Quilo Serra Lima, contato radar, saída Arbor, sub e mantenha nível de voo 1060. 1060, Quilo Serra Lima. 5525. Afirmo 24. Ok, tá sempre notando o fechamento da pista 2 meses. Paulo, muito bom dia. Alcântara 3153. 3153. Bom dia, pronto cópia? Pronto cópia, até o 3153. 3153, Galeão, 380, VP Zulu no 0, cola pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 120, decimal 8, aciona 5524. Galeão 380 com Opel Zulu 10 da pista. 10 com curva direita da El, Leda Bridge, 1208, 5524. Correto, só confirmando, está sempre notando fechamento da pista. Afirmativo, 1026. Number of ground, American 980 is ready to push from position 11. American 980, clear pushback setup, Proto Edge, Texas. Clear to push and start, American 980. Salvador, Mike X-Ray Charlie. Mike X-Ray Charlie. Apenas para informar, a empresa resolveu fazer o embarque de passageiro aqui mesmo na remota. Ok, ótimo. Bom, passe de ProSUS, né, para cheque de equipamento. Tá, Charlie, bom dia, confirma o passe de encontro. Aqui no próximo ao passe de ProSUS para cheque de equipamento. Ciente, autorizado, frequência livre, Mike Juliette Romeu. Autorizado, Romeu, grato. Autorizado, o IMP da Tatiá, decola pista no 7. Confirma, tem condições de decolar com o ProNorte? Ok, decolando no 7 para o ProNorte, controle em 20.8, aciona 5506, IMP da Tatiá. Delta Charlie autonomia? Só confirma se o transformador está estando embaixo, uma torre 1 no 8, 95 para acionamento de táxi. Delta Charlie. Confia. Delta Charlie, 6570, 3 a bordo, 2 horas e 40, alterna Natal. Passa carro 6570, táxi é Índia, ponte espera do 10, 2895, e legal 10, 18. Que Delta Charlie, bom dia. Autorizado o acionamento, chame para o táxi. Comandou, muito bom dia. Essa carga 6570, pronto. Abre essa cargo 6570, a linha e decola pista no 0, vento 090, grau 02 nós. Variável com 2 nós, o vento. Abre essa cargo 6570. A linha decola, essa cargo 6570, para frente. American 980 is ready to taxi. American 980, approve taxi via April 1, India, hold point to Renault 0, call tower, 1-8, small 95. Can H1018 just confirm the souls of art? 1018, taxi via the apron and Alpha, India Alpha, hold short of runway 10, contact tower 1895. American 980, just confirm souls of art. Aguarde, 35514. Aguarde, 35514. 353, aguarda após 757, aguarda após autorizado push, reporta para o táxi. Após o 757, retaguarda autorizado, reportada para o táxi. K3153 na escuta? Prossiga. Tá ciente que a pista vai fechar os 26? Afirmativo. Ciente. K3890 na escuta? Afirmativo, senhor, 3890 está pronto para o push no, na remota do pátio 3, ciente do fechamento da pista. Ciente, remota 14, tá o senhor e o tráfego da sua companhia no 9. É, o 9 já está autorizado, o tráfego do 9, não é, como, não é possível as duas aeronaves puxarem simultânea. Afirmativo, está na base então o 3290. Chegou até logo, Daí, obrigado, amigo. 6570. Ano 208, decolado às 1-5, Absa. E chamando o controle, Absa. India Delta Charlie, decolado aos 1-5, controle no 208. Charlie, até a volta. Tem aqui Delta Charlie ainda na escuta da torre? Afirmo. Acione 5506, 5506, chame controle, 1208. Ok, 5506. Dying taxi to hold the short of 10. Thank you so much, the runway will close the jet in 10 minutes. We'll try airborne so much request as possible. Delta Charlie, proceed. Decolou. 6570, cruzando 5096. 95, quando lá, ajuste Aguarde antes dessa charla. 35514, ciente, autorizado por vida, subida de voo 1095. Runway 10 for departure. Maker 980, clear to line up and wait to line up and maintain runway 10. Maker 980, clear to line up and wait, runway 10. Gol 9030, ciente, aguarde para transferência. Ele chamou pelo lado, chegou 9030, não chamou não. Zero por cima. Quilo Serra Lima, chama centro Recife, no... Controle Salvador, bom dia. É o ABSA 6570 cruzado o nível 110 para o 350. Ciente, aguarde para transferência ATA 6570. Pode subir para o nível então, 350, é isso? Afirmativo, ATA 6570. SZ. Gol 9030, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. 2685, 2545, boa, gol 9030. 5973, após a rolagem do América, Lima tem piso no zero. 3890, boa tarde, se trata da companhia, pode deixar um push. Na escuta? Afirmativo, senhor, pode iniciar o push? Push é acionamento a critério, horário 1 no 9, e eu ainda estou com duas aeronaves para decolar antes do senhor. Eu não sei se o senhor vai conseguir decolar, mas acionamento a critério do comandante. Equilíbrio, push, acionamento da 3890. Line 980, airborne at 19, call departure control frequency 120.8. 120.8, American 980, good day. America 980, we're passing 1.8 for 370. America 980, radar contact, book a departure, climb set level 370. Book a departure, 370, America 980. Trip 5514, chame Centro Recife 12685, alterna 12545. 9970, estamos aqui no passe carga para puxa salada. Sideral, ciente, hora certa 20, pelo horário não vai dar tempo de senhor decolar da 10. 3, atento à esteira de turbulência do Boeing 757 que decolou à sua frente realizando o mesmo perfil de saída. Quando pronto, livre decolagem, pistão no zero, variável com 2 nós, é o vento e ajuste no 0 no 8. Terna, 12545. 12685, 2545, até logo, 6551. 21 agora, né? Afirmo. Acionamento é critério do senhor, só que eu tô com 3 aeronaves para decolar na frente do senhor. Papa Tango, Yankee Delta Charlie, confirme estimado de pouso, Lençóis. 3153, após a rolagem do aeronave na cabeceira 10, ali mantém 10, preparando-se para decolagem de imediato assim que autorizado. Gente, está totalmente preparada após a rolagem do rio, a linha e mantém. Acionamento a critério, reportagem. O Delta, aguarde coordenação e cópia, Manati. Decolada 22, controle 208. Centro 128, Rio Senhor, cor 973, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, decolado na Puca. Rio 5973, contato radar, saída Puca, submantenha nível de voo 310. Ciente no perfil da Puca para o 310, Rio 5973. Absa 6570, prossiga. Prossiga, 12685, alterna 12545, ABSA 6570. Obrigado, 12685. Tango Yankee Delta Charlie, reporte 20 milhas fora. Para o Tango 3299, nós temos 166 a bordo, alternação total, 2 horas e 57. 3890, agilize o seu táxi, 24, agora, ajuste 1018. E a Pátio Índia, 18.000, quanto será? Correção 1895, como que era? TAM 3153. TAM 3153, contato radar, saída da El, sub mantenha nível de voo 380. 380. Tem possível da El, TAM 3153. Autorizado da El, TAM 3153. Tá, El na prova. Federal vai seguindo o TAM, o ajuste no 0 no 8, 1895, espera, na hora certa 25. Papá Romeu Kilo Serra Lima, chame Centro Recife 1260, alterna 1288. Ali decola pista no zero, TAM. O vento variável com dois nós. Ali decola, TAM 3. Nossa, tudo. Eu vi, o Marcos. Tá, o sistema está com 2862. 980, contact Recife Center, 12685, e chamei do 12545. American 980, 12685, 12545, thank you, good day. Federal 9970, após a rolagem do tráfego na cabeceira, ele mantém cabeceira no zero, preparando-se para decolagem imediata, assim que autorizar. Do acionamento, chama para o táxi, Mike Echo Delta. Autorizar a correção. O vento variável com dois nós, ajuste no 0 no 8, reporte fora do solo com Proa Norte, Guardião 0 no Proa Norte. Decolado aos 28, controle 208. 3890 na escuta? Controle 208, tá, 3890. 3890, livre da restrição, pode curvar à esquerda e chame o controle no 208. 208, tá, 3890. Sideral 9970, livre decolagem pista no zero, mantendo pro até 3000 pés, o vento variável com 2 nós, e o ajuste no 08. Contato radar, saída PUCA, submantenha, nível de voo 330. Ok, tá na prova agora de PUCA, tá 380. Guardião 01, considere decolado aos 29, chame controle 1208. 1208, graças. Sideral 9970, decolado aos 29, controle no 208, mantendo pro até 3000. 208, vamos até a prova, Sideral. Muito obrigado, senhor. Bom dia. T5, bom dia. Controle, o Mike Zé Chomel está no acesso norte. Vai com o produto Iguatemi e mantém a vertical da vida paralela até o parque de Pituaçu. Entre direto para Iguatemi, depois paralela, vendo o nosso engarrafamento aqui. Ok, graças. Salvador, Rio 5973, 12685. Bom dia. Salvador, Guardião 02. 02. Guardião 02. Guardião 02, decolado, destino lento. Guardião 02, então, ciente para os 5 São José, qual foi a altitude que solicitou? Se autorizado, 2000 pés. Corrigindo, 01. Ok. 2000 pés, mantendo separação visual com o solo, ciente está livre. E confirma uma pícola, por gentileza. É Guardião 01 ou Guardião 02? 01. 01, ok. Controle ao Sideral 9970. Sideral, acende o código na posição normal, prossiga conforme autorizado. 3315, 4150, 1 3325. 13325, tá, 3153, boa. Sideral 9970, o controle, não recebo modo Charlie, saída Momo, curva à esquerda, informa o tráfego agora posição 10 para 9 horas, passando 080 em subida rumo Nordeste. Certo, Sideral. Guardião 01, Centro Recife solicita seu estimado de pouso. O Guardião 01 1150 1150, ciente, copiado.